as águas das fontes, desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Se vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. CD especial Eletro Gospel Brasil. Uma balada totalmente diferente.